para o trabalho. Então, vamos fazer isso com alegria. Porque quando perguntaram a Chico Xavier, Chico, qual é a sua maior alegria? Ele disse, minha maior alegria é ser médium. Um paradoxo para mim. Porque eu vejo tantos companheiros com essa mediunidade, com essa faculdade abençoada, abjurando-a, negando-a, quando ela é instrumento para a nossa elevação, para a nossa felicidade de nossos familiares. E aí Chico dizia que era a maior alegria era ser médium. E dizem que a maior característica de Chico não era a humildade, não. A humildade era que ele mais contrastava, porque nós somos todos orgulhosos, né? Ele era muito humilde, exageradamente humilde, para chamar atenção, para nos ensinar, para que não ficássemos fascinados com o estudo, com o conhecimento, com a obra magistral de Allan Kardec. Por isso ele veio depois de Kardec, não antes. Para nos salvar de nós mesmos. E aí, a sua característica mais marcante era a alegria. Dizem que dava para se ouvir as risadas de Chico do lado de fora da sua casa. Francisco de Assis era o poeta da alegria, o cantor da natureza. Estava sempre cantando para seus irmãos, falando do irmão sol, da irmã lua, do irmão vento, dos irmãos passarinhos. Então, meus amigos, nós temos a alegria de servir. Nós poderemos escolher esse trabalho de renúncia, de amor, de dificuldade, sim, aqui e ali, mas contaremos sempre com a proteção, com a atenção dos bons espíritos que querem que esse trabalho seja exercido, que querem socorrer a tantos desencarnados. Então, na hora que nós vamos nos melhorando, vamos buscando a humildade, a paciência, o estudo, nós vamos conquistando a proteção dos bons espíritos que gozam de uma hierarquia, de uma prevalência sobre os espíritos superiores irresistível, diz o Livro dos Espíritos. E todos nós podemos fazer a nossa parte, mesmo atrapalhadinhos. Ah, Nazaré, mas eu sou um espírito muito atrasado ainda. Então vou contar um caso para nós encerrarmos a primeira parte. Vamos abrir a segunda parte, depois de um pequeno intervalo, para perguntas e respostas. Diz-nos Marcel Mariano, vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, médium de faculdades notáveis, orador incomum. Ele esteve em Fortaleza certa vez, falando no centro de convenções. E nos disse que teve informações do mundo espiritual que até Lampião, Virgulino Ferreira,